Você está ouvindo mais alguma coisa, Cash? Um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre o The Flash. Eu falo sempre o The Flash. O The Flash, mesmo no cast você falou assim. Aqui é a Bela, e a Bela do podcast, pra quem não sabe. É, a vida é locomoção. Se você não está se movendo, você não está vivendo. Ah, olha isso. É a frase do Flash. Sim, sim. É, muito bem. A gente vai trocar uma ideia hoje aqui sobre os Novos 52, né? Sobre a revistinha do Flash, a história do Flash dentro da Novos 52, que é aquela loucura toda da DC. E, cara... Bagunça. É uma bagunça. E essa revistinha é muito foda. Tanto que quando a gente foi gravar, eu falei pra galera, todo mundo leia a 952, que eu queria muito falar dela, mas não deu tempo, né? Uhum. A gente acabou, só Crise das Infinitas Terras levou 15 minutos de cast. Ah, não, mas é bem longa essa história aí. E, putz, a 952 é fantástica, ela traz o Flash, que é o Barry Allen, né, Bela? Também é da série? Uhum. E como ele é um policial, ela tem um conteúdo muito, tipo, de série policial mesmo. Você percebeu essa parada? É muito foda, né, mano? Sim, sim. É a parte que eles têm que ir na cena do crime pra poder ver toda a situação. Daí tem até a jornalista, que ela fica enchendo o saco do Barry pra pedir informação. Não, porque eu quero, porque eu tô indo aí na sua casa, que não sei o que, não sei o que lá. Aí tem também aquela divisão que eles sempre fazem da vida do herói, enquanto ele é o policial e enquanto ele é o Flash também. Sim, cara, é muito legal. E eles trabalham bem essa coisa, né, do policial e do Flash. Tanto que tem hora que some o policial, daqui a pouco some o Flash. Sim, então... é. mas é bom ter esse tipo, essa troca, assim, de personalidade. Personalidade não, mas de alter ego, igual eles falam. Que uma hora é o policial, que, tipo, ele tem que agir como, entre aspas, um ser humano normal. Sim. E algumas pessoas não sabem que ele é o Flash. E a outra, ele tem que agir como Flash, e o Flash mesmo. Tipo, ele tem que ir lá salvar a galera e descobrir o porquê que o fulano lá morreu. E mais um monte de coisa. Exato. E aí ela traz uma, tipo, o pessoal pode se perguntar, né, tá, mas e aí, é só isso? É só o dia a dia dele como policial? Não sei o que, não, né? Porque, não, querendo ou não, ele é o Flash, né, cara? E tem toda essa coisa da velocidade, né? Então ele começa a descobrir, começa a chegar até ele, que cada vez que ele corre, ele abre uma fenda temporal, né? Isso, sim, é muito foda. Fora que ele vai descobrindo isso, e é legal a gente ler quando ele tá descobrindo, porque parece que a gente tá descobrindo junto com ele, mano, é uma hora. É, sim. Aí tem uma parte que ele tá fazendo o teste com o Dr. Darwin lá, aí ele tá correndo na esteirinha. Aí ele pensa, aliás, logo depois ele vai salvar a galera que tá no metrô, acho que é isso. Aí depois ele pensa assim, ele, nossa, ele para, tipo, aí mostra a carinha dele assim, nossa, eu tô pensando mais rápido do que eu tô acostumado, tipo, até ele fica espantado, é mó legal isso. O próprio doutor fala pra ele, né, porque ele fala assim, você tem que pensar mais rápido, uhum, porque você enquanto ser humano, né, nós mesmos aqui enquanto ser humanos, a gente pensa muito mais rápido do que a gente se move, né. Sim. E aí ele fala pro Flash, você se move rápido pra caralho, então você tem que pensar rápido pra caralho, só como o Flash é o Flash, ele começa a pensar muito rápido mesmo. E ele pensa tão rápido que às vezes ele não consegue agir a tempo de pensar, como nós mesmos, né? Sim, sim. E aí tem hora que ele quase toma um tiro na cabeça por causa disso, né? É, daí ele até meio que desvia, assim, aí ele até comenta, nossa, quase engoliu uma bala aqui, tipo... É, muito foda. E é foda também o jeito que ele desvia, né, cara? Que é quase que outro poder, né? Que eu não sabia disso. Ele tem sensor aranha junto, ninguém... É, exatamente, cara. O corpo dele tem uma parada ligada lá nos nervos e tal, que qualquer coisinha que toca nele, aquele estímulo da gente de afastar, né? Sim. Ele afasta em microsegundos na velocidade da luz, cara. Então, exato, o corpo é quase imortal. Não, é mesmo. Porque, além dele ter todos os artifícios da velocidade, ele também tem aquele super reflexo. E o reflexo é equivalente à velocidade que ele tem. Então, uhum, é rápido pra caralho. É rápido demais, é no piscar de olhos. Ó, passou ali, você nem viu. Exatamente, cara. E aí vem trazendo várias coisas pro nosso mundo aqui, por causa dessas fendas temporais. Aí começa, sim, a aparecer estátua da Grécia, Maria Fumaça, avião lá da Primeira Guerra, tá ligado? Dá uma treta. Dá uma treta. Tá, cara. Mas só faltava trazer dinossauro, aí ia ser fudeu. Verdade. E aí o doutor, cara, bota um velocímetro no Flash, isso é muito foda. Não pode correr muito, né? Até na própria série, no primeiro episódio da série, eles fazem isso com ele. Ah, é? Coloca um velocímetro? É, na verdade não coloca um velocímetro, o que acontece? Ele fica num campo, né? Uhum. Aí o professorzinho lá pede pra ele correr. Aí ele corre. Aí o Manolinho lá, ele tá com a arminha de... Sabe aquelas arminhas de velocidade, lá de velocidade? Sim. Aí ele coisa a arminha na hora que ele passa. A arminha zero. Eu não tenho velocidade que possa medir. É muito foda. E aí a gente tem esse tipo de coisa e também a fuga dos vilões ao mesmo tempo, né? Essa revista, ela tem problema pro Flash, né? Caralho, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele tá correndo e como... Acho que foi o Thiago que disse também no cast. E ao mesmo tempo que ele corre, ele, tipo... De tanta velocidade que ele tá tendo, ele começa a olhar as coisas e as coisas ficam em câmera lenta pra ele. Sim. Aí ele tipo, meio que... Teoricamente, ele tem que resolver tudo de uma vez. Isso também mostra na parte que ele tá salvando a galerinha lá, que o menininho, ele pede... um autógrafo pra ele, só que ele não termina de falar. É verdade. Se falta autógrafo, aí tipo, ele pega, dá o autógrafo e... E é legal que ele depois fala, cara, isso foi incrível. Ele mesmo fala, né? Ele tem essa coisa do humor, né, que a gente falou lá e tal, que todo mundo sabe, só que é sutil, né, cara? É tipo isso aí, é uma coisinha... Não é bobalhão, né? Não, é porque assim, alguns são bem escrachados. Até às vezes alguns da Marvel são bem escrachados. Aí você fica até com meio vergonha ali, tipo, nossa, sério? Aí tem alguns que são um pouquinho mais dosados, assim. A DC mesmo é meio complicada pra inserir humor em algumas coisas. No entanto que o Flash, ele é o personagem um pouco mais engraçadinho da DC. Porque você vê o Batman, o Superman, você não tem essa intimidade toda com o personagem que você tem quando ele é um pouco mais engraçado, mais maleável, mesmo sendo um super-herói de alto escalão, assim, sabe? Sim, é verdade, isso é verdade mesmo. É um grande medo deles também de ficar igual a Marvel, né, cara? Eles sempre têm essa rixa boba aí. Exato. Às vezes até perde um pouco, mas, né, fazer o quê? Sim. Não, mas não é nem questão de perder, porque ainda bem que cada um conseguiu os seus fãs, sabe? Uhum. Porque, apesar de ter a rixa, só que a gente sabe que a rixa não é contra tanto mais as empresas igual era antigamente. Agora sim é contra os fãs, uma coisa que eu acho ridícula. Mas enfim. Mas tipo, a DC, ela acaba trazendo humor também em personagens que não necessariamente são cômicos, né? Sim. Acho que a Marvel tem um pouco disso. A Marvel tem um pouco disso com o Thor. É mesmo. Às vezes o Thor tá falando uma parada séria, só que pra ele, daquele jeitão maluco dele, né, cara? Uhum. Engraçado pra caralho, né? Exato. É igual quando, até mesmo o Capitão América, você vê nos Vingadores, que quando ele tá falando alguma coisa, assim, aí às vezes o Tony Stark, ele dá uma zoada com ele fica meio away sem entender, porque como ele é um cara de 70 anos atrás, como é que ele vai entender uma zoadinha? É verdade. E na DC você tem um pouco disso com o Batman. Principalmente naquela animação da Liga da Justiça que passava na TV, né? Nossa, é mesmo. Às vezes o Batman fala uns bagulhos sérios e a gente, tipo, a galera racha o bico, porque fica engraçado pra caralho, né? Uhum. Mas eu particularmente, nem... É que assim, eu não gosto do Batman. Também não. Aê! Também não gosto. E naquela animação, por mais que tenha sido escrachado pelo lado de, tipo, vamos tirar sarro do Batman... Eu não gostei dele nem ali, sabe? Eu acho que é meio pessoal o negócio. Não, eu também não gosto dele não, mas o humor que ele passa é muito acidental, sabe? Por exemplo, nessa animação da Liga da Justiça, eu não lembro se o nome é Sem Limites, eu posso estar falando merda aqui, mas... Tantas, né? Porque a DC ela é tão boa em animações que daí eles fazem tantas. Não, mas essa que eu tô falando é aquela que passava na TV. Então, eu acho que... É Sem Limites mesmo, né? Tem limites. Acho que é. E tem uma parte que eles precisam se vestir como pessoas normais, que eles estão fugindo lá, não lembro do quê. E eles precisam revelar, né, a identidade e tal. E aí o próprio Flash fala, não sei e tal. Aí o Batman já chega falando o nome de todo mundo e tirando a máscara, Bruce Wayne. Tipo, é engraçado pra caralho, tá ligado? Mas ele não é um cara engraçado, né? É tipo não, Thor, não, né, isso. Uhum. Não, mas o Thor, ele até tem o senso da zoeira, né? Ele começa a pegar, né? Com o tempo ele vai... É, aí ele começa a pegar a situação e tal. Até o Capitão América um pouco mais pra frente, você vê, assim... É verdade. Às vezes alguém fala, vem comigo que eu vou te mostrar o que, que é bom. Várias coisas boas no mundo e tal. Aí ele já olha com uma carinha assim, tipo, nossa, sério? Toquei, vamos. E aí, com toda essa loucura da velocidade e a fuga dos prisioneiros da prisão, né? A grande galeria de vilões do Flash, né? Uhum. Traz os vilões dele, cara, com os poderes diferentes do que a gente tá acostumado, né? Sim, e acho que é a partir dessas fendas que ele abre, né, que ele vai trazendo a galera, não é? É, então, que tipo, tem a galera da prisão, né, o Capitão Frio, e mais uma galera lá, tem um cara que eu esqueci o nome dele, cara, não sei se é Dobrável, uma coisa assim, que é tipo um origami, assim, é bem legal. Tem um cara que é acho que é o Magma, que é um cara de lava, né? Que eles estavam presos lá. E aí tem essa fuga. Só que como o Flash começa aí nessa loucura de abrir fenda temporal e ele cai dentro do mundo da força de aceleração, ele começa a ir pra vários lugares, né? E até no mundo da aceleração mesmo, ele descobre que quem tá causando essas fendas não é ele. Que é o Turbina, que é um cara que mexe com velocidade também, sabe? Que é um cara da Primeira Guerra Mundial e ficou preso na força de aceleração. Sim. E o cara tá abrindo essas fendas. E aí o Flash começa a ir pro mundo do Grond lá, pra uma par de lugar. E aí quando ele volta pro nosso mundo normal, começa a liberar tudo, cara. E aí invade geral a cidade, tá ligado? Vê o Grond lá com o exército de macaco, a porra toda. É foda, cara. É uma dor de cabeça do caramba. Pô, nessa parte eu não cheguei ainda, que pena. Eu não vi. É, muito bom. E aí, tipo, os poderes deles estão bem diferentes, né? Por exemplo, o Capitão Frio, ele não tem mais aquelas armas, né? É, agora, ele tem a própria arma. Ele é o próprio Frio, né, cara? Tipo, Sub-Zero, tá? Bem legal isso. É. Ele atira gelo com a mão e tal. E todos eles têm essa característica. E eu não tava entendendo por quê, né? Até o Flash mesmo fala, caraca, o que tá acontecendo com essa galera? Tá todo mundo estranho deu e tal. Ruim, mano. Deu ruim. Deu ruim. Deixa eu voltar. É. E aí, cara, essa que a gente tá falando é a nova 52 do Flash, né? Mas tem a revista anual número 1 do Flash. Que é nessa daí que apareceu, não é que você falou? Exato. No final da revista, acho que número 11 ou 12 da nova 52, fala assim, continua na anual número 1. Aí eu fui ler a anual número 1, e tem lá como que eles fizeram essa parada pra ficar com os poderes desse jeito, tá ligado? Eles criaram uma máquina e colocaram as armas deles lá, né? O mestre dos espelhos lá e tal, o mago do tempo, todo mundo colocou. E aí acionaram a máquina e o poder das armas virou tipo, o poder deles, tá ligado? Virou como se fosse genético. Exato, só que tipo, durante a 952 você não vê a irmã do Capitão Frio lá no hospital? Sim. Ela tá internada, né? Na verdade, ela ficou em coma por causa dessa máquina. Nossa! Que essa máquina deu o poder pra ela de ser tipo um espírito, tá ligado? Oh, que da hora. Viajar entre as dimensões. Só que ao mesmo tempo, ela nunca mais vai poder ser ela mesma. O corpo físico dela nunca mais ela vai poder pegar. Então ela fica revoltada pra caralho. E tem uma revista lá que ela tenta matar o próprio irmão. Porque foi ideia do Capitão Frio fazer essa máquina. É do caralho. Mil tretas, mano. Ah, eu preciso ler essa ano 1. Eu parei na edição 8. Ah, do Flash. Muita coisa, cara. Essa revista é fantástica. O desenho, né, Bela, dela é muito bom, né, cara? Inclusive, é o Francis Manapul que desenha. Ele escreve o roteiro da HQ e desenha a HQ. Caralho. E ele vai vir na Comic Con. Que foda. Isso é muito foda. Porque ele mesmo já produz, né, cara? Sim. Que é muito bem produzida, né? Tem uma parte lá, porque tem um amigo do Flash no começo, que é o Manuel, né? Uhum. E os caras matam ele lá e tal, e aí o Flash vai correr atrás de descobrir o que tá acontecendo, porque ele é um policial e tal, e descobre que o Manuel tá vivo. É, ele tá vivo e ele tá num lugar lá, onde a galera cortou a mãozinha dele, né? Exato, só que fizeram um esquema com esse Manuel de fazer clones. É. E o cara fica arrancando o pedaço dele e do pedaço vira um outro Manuel. Uhum. De Manuel e Manuel se faz um exército. E tem a hora que os caras dão um tiro na cabeça do Flash, né? Que é aquela parte que ele pensa mais rápido. É que ele desvia, sim. Faz uma Matrix ali. E aí o Manuel acha que ele morreu. E putz, a arte que o desenhista põe ali é do caralho. Porque o que acontece? O Manuel cai no chão, assim, com a cara no asfalto, chorando, né? Uhum. E as lágrimas dele descem, assim, fazendo aquelas, tipo, como se fossem raízes de uma árvore. Uhum. E os quadrinhos são as raízes, né, meu? As lágrimas, sim, elas dividem, sim, os quadrinhos. Eu achei genial. Eu falei, caralho, que foda. Eu também gostei. E o pior é que, assim, se você não percebe muito bem, isso passa muito despercebido. Sim, sim, é verdade. Você lê voando, né, meu? É. Geralmente todo mundo faz as coisas com pressa. Exato. Aí rola toda a treta, a gente não vai contar tudo aqui, só vai falar algumas coisinhas pra não perder a graça também, mas, cara, tem várias paradas foda que o Flash faz, mas tem uma que eu falei, caralho, isso é muito foda. Quando o avião tá caindo, assim, vai dar de cara na ponte. Ele corre, aí ele pula, entra dentro do avião, é um Boeing imenso, tá lotado de gente. E ele começa a vibrar, mano, o avião, e o avião atravessa a ponte. Foda demais. Aí tem também o apagão, né, que daí ele acaba vibrando numa frequência diferente, e daí acaba causando um apagão, pelo menos foi isso que eu entendi. É, dá uma explosão lá, né? Ah, nessa parte tem uma coisa muito legal também, Bela, ainda bem que você citou, que é o relacionamento do Flash com os vilões, né? Uhum. A gente falou no cast e tal, que ele não odeia ninguém, né, cara? Ele tem aquela coisa da esperança interna, né? Até mesmo no próprio ponto de ignição, ele se encontra cara a cara com o Reverso. Sim. Eles até tiram um rachinha lá, e depois ele fala, ele dá todo esse discurso e fala, mano, pra quê? Por quê? Para com isso, cara. É, isso não vai te levar a nada. Sim. Sabe? Assim, ele não fala com as minhas palavras que eu falei aqui, sim, mas... A intenção é a mesma. Mas a intenção é essa. Mas o foda é que, tipo, quando acontece esse apagão, a irmã do Capitão Frio, né, que é a patinadora que a gente falou aqui agora, ela tá lá no hospital em coma, né, por causa da máquina lá e tal. E quando dá esse apagão, meu, o Capitão Frio fica desesperado. Ele encontra com o Flash, eles dois brigam lá, não sei o quê. E o Capitão Frio fala, é culpa sua que a minha irmã tá morrendo no hospital. Porque a cidade tá toda sem energia. Fala, não, não é não. Tipo, não foi culpa do Flash e tal. Mas o que acontece é que o doutor chega no Flash e fala, meu, dá pra você correr na esteira? A gente fazer tipo umas baterias com a força da aceleração, né? E alimentar a cidade toda. Sim, aí nessa hora que deu ruim. É, mas tipo, o Flash fala um bagulho muito foda nessa parte, que ele fala assim, ó, eu vou fazer isso, mas a primeira bateria que a gente fizer vai ir pro hospital pra poder salvar a vida da irmã do Capitão Frio. Uhum. Eu achei do caralho, mano. Sem contar que até o próprio doutor falou assim, nossa, menos de 3 segundos. Foi, né? Aquela hora que você tira o óculos, assim, nossa, menos de 3 segundos. Aí ele olha com uma cara pro doutor assim, tipo, cara, eu te avisei. E nessa hora ele caga no pau, porque ele corre pra caralho e entra no mundo da aceleração, né, cara? E aí começa a merda toda e tal. Sim, aí começa a treta. É verdade. Cara, o bichinho é muito foda, eu recomendo demais aqui. Tem uma parte, a Bela não chegou lá, mas eu vou ter que falar dessa parte. Ah, fala. Que o Grodd vem, né, pro mundo lá, pro universo normal e tal, junto com o exército, aquela porra toda. Ele é um macacão, ele é um rei, né, cara? Com armadura, aquela coisa toda, não sei o quê. E tem um vilão do Flash que é o Trapaceiro, né? Uhum. O Trapaceiro, a galera tá ali com medo, né? Até nessa parte interessante, porque os vilões se juntam com o Flash pra ir contra o Grodd e toda a macacada dele. Muito legal. Literalmente. É? Toda macacada, é, literalmente. Toda macacada. E o foda é que, tipo, o Trapaceiro, ele chega lá no Grodd pra tentar dar uma de malandrão, sabe? Uhum. E aí, não sei o que, estende a mão assim, sabe? Pro Grodd cumprimentar. E o Grodd arranca o braço dele, cara, puxando assim, ó. Delícia, cara. Oh, falei, cara. Pô, o Trapaceiro é um vilão muito importante, tá ligado? É como se o Batman, sei lá, arrancasse a cabeça do Pinguim, não sei. Sabe? É impensável, eu falei, caralho. Acho que é o Sub-Zero, né, que arranca a cabeça da pessoa pela espinha, assim, aí sai a espinha junto, não é? Deu um fatality nele. É, aí ele, é tipo isso. Ai, sim, é muito bom, cara. É bom. Ah, e você falou do... que a gente citou o apagão, né? Uhum. Aí tem aquela parte que o doutor, ele tá no... parece que ele tá num deserto ali, sei lá onde ele tá. Aí ele tá dirigindo um carrinho, meio um jipinho, assim, ele começa a fazer umas anotações e tal, de que, ah, porque, é porque era pra eu estar na minha sala, escrevendo, no computador, piriri pororó, no meu carro de luxo, biriri, parará. Aí ele fala que ele tá escrevendo num bloquinho de papel, num carro, tipo, menos potente do que o do tetravô dele, e tudo isso por causa que acabou a energia por culpa dele, não sei o que, não sei o que lá. Aí, todo o cenário, eu não sei se você percebeu, se você viu a semelhança, mas, assim, todo o cenário ali do, entre aspas, deserto, até mesmo o jeepzinho do Darwin ali, é tudo muito parecido com o Mad Max. Sim, sim, é verdade. É muito, nossa, faz uma referência muito legal. Até mesmo, assim, aqueles caras que ele encontra nesse desertinho que estão com o canhão lá, uhum. Que inclusive é do... esse canhão é... Ah, é de um cara lá que tem até notinha ali embaixo, sabe? Aham, uhum, sim, sim. Era de outra HQ lá, que daí eles falaram e trouxeram pra do Flash. Aí eles estão com uma roupa, tipo, completamente Mad Max, assim, sabe? Nossa, eu achei muito da hora essa referência. É muito foda, cara. E o mais foda de tudo é que o Flash, ele acaba entrando nesses outros mundos que a gente falou, né? Ele vai lá pro mundo do Grodd, vai pra esse mundo da aceleração, ele fica preso um tempo também no mundo dos espelhos, né? Uhum. E durante esse tempo, a cidade fica meio sem ninguém pra tomar conta, tá ligado? Vira um mini caos. Vira um mini caos, exatamente. Só que aí, o que acontece? Tem a parte dos vilões, né? Que os próprios vilões, eles têm as rixas entre eles, né? Então eles meio que esquecem a cidade e eles viram um problema deles próprios. E tem o flautista, né, cara? Que o Arieira confundiu com o violinista no cast, e o flautista começa a dar um de justiceiro na parada, né? E começa a ajudar o pessoal e tal. Isso é muito foda, cara. É bem bacana. Uhum. O visual dele também, né? Porque ele tem aquela roupa verde e tal. Ele parece um pouco o Arrow, né? Lá daquela série e tal. Ai, é, pois é. Eu vi a semelhança aí. Sabe quando você vê, né? É? Ah, mas ele é o super-heróizinho B aí, então ninguém liga. É, quem liga. Mas o foda são os ratos, né? Porque os sempre ratões. Tem rato perto dele, que é uma referência maravilhosa ao flautista de Hamlet, né? Uhum, exato. Tocou a sua flauta pros ratos e etc. E os ratinhos foram seguindo ele, tipo, gostamos da sua musiquinha. Verdade. Essa é a história bonitinha que a gente conhece, né? Porque a outra história é filha da puta. A outra história eu não conheço. Ele trouxe os ratos pra cidade, o rato começou a matar todo mundo e ele falou pro rei, ou você me paga e eu levo os ratos embora, então todo mundo vai morrer aqui nessa porra. Ah, tipo isso. Tipo, ou mata ou morre, né? Exatamente. Ou mata ou morre. Ai, ai. Ai, eu queria fazer uma observação do ponto de ignição. Uhum. Quer ver o que eu mais gosto do Flash, by the way? Pode. É, que assim, no bem no finalzinho, eu vou dar um spoiler, tá, gente? Já tô avisando. Que assim, bem no finalzinho, ele encontra o primeiro Flash como se ele fosse o avô dele. Ele encontra o filho dele, depois ele encontra o sobrinho dele. E todo mundo faz um piquenique. É um piquenique de Flashes. Muito bom. É muito legal. Ah, eu acho muito foda. Os finais das revistas do Flash, cara. Ah, eu sou só legais mesmo. Sempre acaba de um jeito positivo, né? Sim, tem sempre um final feliz. Exato. Na 952 mesmo, eu não vou falar o final pra não estragar, mas acontece uma parada lá que a pessoa meio que fala, vamos rápido pra ele, né? Uhum. E ele chega bem pertinho da pessoa e fala assim, cara, para de correr, porque se você correr, você não consegue ver a vida que tá acontecendo ao seu redor. Eu achei muito foda, tá ligado? Porque ele corre pra caralho o tempo todo. É meio irônico até. Exato, e eles estão no estádio de futebol americano assistindo o jogo. Pra ele, é meio bizarro, sabe? Ele fala, caraca, tipo um dia de folga, né? tô assustado, tô um dia de folga aqui na paz e tal. É muito bom. Pois é. Ah, é legal mesmo. Suave, então. Fica aí a recomendação. Leiam a Nova 52 e cuidado com ratos, porque... Eles podem te matar ou você pode morrer. Verdade. Eles podem te matar ou você pode morrer. Tem uma grande diferença, né? É tipo aquele do Chaves, né? Seu Madruga, o senhor não vai morrer. Vou matar o senhor.